Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Olá. Também estamos recebendo nosso outro companheiro de bancada, Gabriel Leal. Tarde. Pessoal, hoje estamos recebendo aqui comigo Luiz Vens. Boa tarde, salve, salve. Bom, hoje a gente está para ter uma conversa sobre Deus, né? Para a gente conversar sobre como Deus mudou a nossa vida, como Deus é para cada um de nós. E eu vou começar com você, Luiz. Como é que Deus mudou a sua vida? Cara, eu me sinto honrado em ser convidado, primeiramente, né? E principalmente ser honrado para falar de Deus, cara. Porque, tipo assim, você não convida qualquer pessoa para falar de Deus, né? Então, só de, tipo assim, você ser convidado para isso, eu creio que é uma honra muito grande. Porque a própria palavra de Deus vai falar que nós somos representantes de Cristo na Terra. Então, quando a gente é convidado para isso, a gente está assumindo o nosso papel de representar a Deus na Terra. Então, eu creio assim que pela transformação que Deus fez através da minha vida, na minha família, na minha vida, né, particular, eu realmente tenho algumas coisas para falar de Deus. Você quer que eu fale do passado aí, cara, tenebroso? Fique à vontade, se você não quiser contar, tranquilo, a gente entende, né? Mas se você quiser contar também... Não sei se entra num contexto melhor, assim... Pode contar, pode, se quiser contar, fique à vontade. Maravilha. Começando, né, pela minha vida, assim, praticamente, eu tive uma vida muito boa. Eu sempre tive pais presentes, avós presentes, eu sempre tive amigos, eu era uma pessoa repleta de pessoas à minha volta que me amavam. Eu nunca fui rejeitado, então tem pessoas que falam, você não pode falar de Deus porque você nunca foi rejeitado. Mas peraí, minha vida não é bem assim, nunca, né, a gente não vive sempre bem, a gente não tá lá em cima. E, cara, sempre amado pelas pessoas, sempre bem recebido e tal. E chegou uma fase da minha vida, isso eu tô falando com 14 anos de idade, eu comecei a me envolver com pessoas erradas. Eu comecei a ter amizades que eram mais voltadas para as coisas do mundo. Em questão de droga, desde os 14 anos mesmo, assim, bem, bem novo. Questão de droga, questão de festa, questão de sair, era um negócio muito aberto já com meus 14 anos. Aí dos 15 para 16 anos, eu comecei a frequentar a festa rave com 16 anos e me envolvi com muitas coisas erradas, assim, que eu digo assim que se eu tivesse oportunidade, embora eu vivi coisas boas, né, nem tudo é desgraça, assim, podemos dizer, eu não faria as coisas que eu fiz. Porque eu tinha um vô, e eu vou falar muito dele para vocês entenderem, eu tinha um vô que me amava muito, e ele me dava dois conselhos. Ele falava assim, Luizinho, na verdade me chama de Guilo, é meu apelido, né? Guilo, não use droga e não mexa com a mulher dos outros. E eu falava, vô, fica tranquilo, eu prometo que eu não vou fazer isso. Só que eu saía da casa dele, que eu morava, né? Eu morava um pouco com meu vô e tal, e eu usava droga. Usava droga, me envolvia com coisas erradas. E aquilo começou a pesar no meu coração. Falei, pô, eu prometo pra ele que eu não vou fazer isso. E eu viro as costas, eu não me controlo porque a amizade é tão boa e eu tô fazendo aquilo que meu avô pede pra mim não fazer. Então, tinha algo na minha consciência que tava acusando. Não faça isso. E aí, beleza, né? Cara, fui levando a minha vida. 15 anos, 16 anos, 17 anos... E nos meus 17 anos, 16 para 17, foi muito intenso, porque era todo, de sexta, todo era sagrado, de sexta a domingo, era sagrado. Envolvia com a rapaziada, eu não vou falar, né, tipo, os efeitos da droga, o que que eu usava, mas eu usava droga e eu acabei me envolvendo com drogas pesadas. Não caí no crack. Mas vamos dizer assim, é a droga que, uma droga limpa. Por quê? Porque tem drogas que você vê que o cara virou um lixo, mas não, tem drogas, para você chegar nessa droga lixo, você tem que passar por drogas, tipo assim, limpas, né? Que é o quê? Uma bebida, uma, né? Maconha, você vai... A hora que você vê, você tá na cocaína. E quando eu vi, eu tava na pior, cara. Por quê? Porque eu tava rodeado de pessoas. Mas eu vi que ninguém era meu amigo, de verdade. Tipo assim, quem era meu amigo mesmo era minha família, meu avô, eram essas pessoas. E eu queria ter uma namorada que eu realmente amasse. Então eu ficava com um monte de menino e não tinha alegria. Cara, mas, pô, eu tenho tudo, né, que os jovens querem ter. E eu digo jovens, eu digo até os dias de hoje. Os jovens querem ter o quê? Não tô falando, generalizando, né, vocês. Mas um jovem que cresce e ele começa a ver o mundo, o que ele quer? Cara, ele quer ter, Ele quer sair, ele quer ter status, ele quer ter namorada, ele quer ser o cara legal. E eu tinha tudo isso. Eu tinha tudo isso em minha mão, mas eu não era feliz, cara. E até que aconteceu uma coisa incrível na minha vida, assim, que eu falo, eu sempre agradeço a Deus pelas coisas ruins que acontecem. Porque quando toda vez que acontece algo ruim na nossa vida, a gente ou melhora ou piora de vez. Então aconteceu coisas muito ruins na minha vida e para mim hoje foram coisas boas, né? Me levaram para ser uma nova pessoa. Esse meu avô sempre me falava, me dava conselho, né? Falar para mim não usar droga. E ele me pegou usando droga uma vez. Foi bem, cara, foi muito triste porque ele deu uma surra no meu amigo que estava junto, tentou me bater, eu fugi de casa. Uma coisa bem louca assim. E passado o tempo assim, cara, meu avô sofreu um acidente. Ele caiu de uma árvore. Foi um acidente muito doido. Ele tava pescando e ele subiu numa árvore. Um pé de limão, o pé de limão em si era baixinho, só que para trás dele, onde ele subiu, tinha tipo um barranco, que era tipo uma descida assim. E o que ele subiu no pé de limão, ele caiu e ele caiu em cima de uma madeira de ponta, tipo uma árvore cortada assim de lado com a faca. E aquilo ali fez com que ele caísse em cima e ele perfurou as três costelas, né? Ele perfurou a lateral aqui, mais ou menos na região do tórax. Ele furou o fígado e o pulmão. Quebrou três costelas, né? Foi um acidente bem grave, assim. E ele estava pescando com o barco. Para ele voltar para achar pessoas para socorrer, ele teve que pilotar o barco todo furado. Ele perdeu praticamente todo o sangue do corpo dele. E ele pilotou o barco lá por 20 minutos, encontrou ajuda. Aí ele foi levado de helicóptero para o Hospital Angelina Caron. E quando eu recebi a notícia, cara, eu fiquei muito mal. Não somente por causa do acidente, mas pela minha consciência do que, cara, eu tô passando mais de 4 anos mentindo para a pessoa que eu mais amo e agora ele vai morrer. E cara, aquilo ali me fez chorar muito e eu falei, meu Deus, o que que eu faço agora? E eu falei para Deus, né? Falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor existe, salva meu avô e eu vou mudar de vida. Eu prometo que eu nunca mais vou pôr droga na minha boca, eu nunca mais vou pôr bebida. E eu vou achar uma pessoa que me ame e que eu ame também. Eu vou tomar jeito, né? Vou embalar na vida, eu falei para Deus. E cara, eu vejo assim que Deus poderia talvez não salvar ele. Isso é indiferente, assim. Não é que eu mereça que meu avô esteja vivo. Não, eu não mereço. A gente não merece nada de Deus. Mas Deus teve misericórdia. Cara, meu avô com 60, mais ou menos naquela época, tinha 65 anos, deu arritmia, deu trombose. Ele teve muita fraqueza no sangue, ele teve vários problemas de saúde, rim com 25%, costela quebrada, pulmão furado com água, foi terrível. E meu avô foi curado. Meu avô saiu da UTI, eu cuidei dele por muito tempo, foi para enfermaria, foi um milagre. Em menos assim de 5 meses, meu avô estava bom. Foi tipo uma coisa assim inacreditável, né? E eu não cumpri minha promessa com Deus, porque eu continuei, cara, eu continuei fazendo as burradas da vida, eu continuei indo na galera. Só que toda vez que eu ia, eu ficava com peso na consciência, assim, muito grande. Eu falava assim, Senhor, eu realmente estou fazendo isso? Eu prometi, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo parar, eu não consigo, eu não tenho forças. E, cara, aquilo foi me quebrando por dentro, né? Eu falei, meu Deus. Sou um lixo mesmo. E comecei a cair numa depressão, cara. Uma depressão. Eu não tinha mais alegria com a galera. Não era a mesma coisa. E até que um dia, cara, aconteceu um negócio muito louco assim na minha vida. Eu tava mais tentando mudar, assim, mas eu não conseguia. Aí minha madrasta, a Zane, né? Ela chegou para mim e falou assim: Luizinho, eu fui numa igreja e Deus falou comigo através de uma pessoa. Uma pessoa chegou até mim. E falou assim que Deus tinha um plano muito grande na vida de um jovem, mas este jovem não estava na igreja. Ele era parente de alguém. E ela disse para mim, a Zane, né, disse que era tão forte o pensamento em mim que ela falava, ela não parava de pensar em mim naquele momento, que ela sabia que era para mim. E a mulher disse assim, né, no caso para a igreja toda, disse que esse jovem estava recebendo um livramento de morte, porque ele iria morrer. E Deus estava guardando a vida dele porque tinha uma arma dentro do carro dele que ia se voltar contra ele. Aí ela chegou e falou tudo isso para mim. Eu olhei para a cara dela e falei: como você sabe que eu tenho uma arma no meu carro? Eu não tinha uma arma de fogo, né? Eu tinha umas facas no carro e eu também andava com drogas no carro às vezes. Então, eu não entendi direito se numa briga eu ia morrer ou se, é porque aconteceu algumas coisas, ou se iriam me pegar com drogas no carro e iriam me prender. E na cadeia, não sei o que ia acontecer comigo. Eu era menor de idade ainda, mas pela quantidade de drogas que eu andava, sempre na galera ali, cara, uma besteira, eu podia até ser preso, né? Ia acontecer coisas terríveis na minha vida. Então, a palavra da mulher para ela foi o seguinte: Deus está dando livramento, está guardando ele de algo ruim, de repente da morte. E ela me contou isso e eu fiquei muito, muito assustado e admirado. Porque eu falei: como que ela sabe que eu tenho umas coisas no carro? E aí, beleza, né? Passou um tempo, a gente fica pensando mais. Tipo assim, vai pesando a consciência, né? E eu falei: meu Deus, né? Eu tenho que mudar de vida. Aí fui na igreja e tal. O pastor pregou, foi muito legal, mas fui embora. Fui embora. Foi, não entendia, parece que a palavra não entrava na minha cabeça. E ele falava da Bíblia, eu falava: pô, mas por que que eu não conheço a Bíblia, né? Por que que eu não conheço esse livro, né? Fiquei curioso, mas não fez diferença para mim. E aí, cara, uma coisa não saía da minha mente: os louvores. Cara, eu falava: poxa, por que que eu escuto músicas falando sobre sexo, desrespeitando a mulher, um pai de família, enquanto a igreja vem falando coisas boas? Pô, eu falei: que hino bonito que a igreja canta. Fala de vitória, ela vai falar de um Deus bondoso, um Deus que te ama. Eu falei: cara, por que que eu não escuto essas coisas? E tô escutando coisas que, às vezes, músicas em inglês que eu nem procuro a tradução, e quando eu vou procurar, meu Deus, cara, tá amaldiçoando a minha mãe, meu pai, eu nem sei. Daí, beleza, né? Aquilo marcou minha mente. E fui de novo, cara, na igreja, tive um encontro com Deus, eu posso assim dizer, e comecei a fazer algo muito diferente na minha vida, que foi me aprofundar na palavra de Deus. Comecei a ler a Bíblia, espontaneamente. Eu queria ler, eu falei: eu quero conhecer. Falei: a Bíblia não faz sentido para mim, porque eu não leio. Falei: eu vou ler. Cara, detonei. Comecei a ler a Bíblia, inclusive, essa aqui é a minha Bíblia, minha xodozinha, né? A galera tá ouvindo, mas o Henrique aqui, o Gabriel e o Giovanni estão me vendo, né? Cara, detonei. Ela tá até com as páginas rasgadas. Aí, ó, mais uma Bíblia. Cara, ela tá toda marcada, assim, colorida. Essa foi minha primeira Bíblia, que eu ganhei ela em... Tem até dedicatória aqui, ó. Ó, ganhei ela em dezembro de 2015. Só que eu fui ler ela só em 2018. Então, e comecei a ler, cara. E comecei a entender. E eu fiquei muito, muito impactado pela palavra de Deus. E tudo foi mudando na minha vida. Aquele jovem que antes era uma pessoa drogada, praticamente, né? Que eu só pensava em besteira. Eu fui me tornando alguém que era mais respeitado pela família. Tanto é que muitos não acreditavam na minha mudança, né? E em vez de usar droga, eu passo o fim de semana na igreja. A gente vai se ocupando com as coisas de Deus. E conheci minha esposa, namorei, noivei, né? Casei, isso dentro de 4 anos, né? Já tô com 22 anos, me converti com 18 anos de idade. E, cara, dentro desses 4 anos, a minha vida foi muito abençoada, porque eu mudei meu pensamento, né? Tipo assim, o dinheiro que eu gastava com festa e tal, agora eu gasto com a família, cara. Eu tenho condição de vir a galera aqui em casa, minha família, meu avô, todo mundo, as pessoas que eu amo, e pagar um churrasco pra todo mundo, porque eu não gasto com outras coisas. E também, cara, tipo assim, todo o meu pensamento foi mudado. Eu recebi uma nova visão, assim, de vida, né? Um propósito. Por que viver? Porque a gente tem que ajudar as pessoas. Por que, né? A gente caminhar assim com Deus. E eu creio que a maior transformação foi essa, cara. Foi Deus preparou tudo isso, essa circunstância do meu avô. A igreja em si também não tem o que dizer, né? É essencial. Para que eu pudesse ter essa transformação de pensamento, né? Um jovem que pensava em coisas erradas, hoje eu creio, eu tenho certeza, na verdade, né? Que eu penso em coisas certas. Bem impactante a sua história de vida. Bom, aí eu perguntar se o Gabriel e o Giovanni querem fazer alguma pergunta sobre a história que o Luiz contou. Cara, é interessante isso que você fala, porque é uma coisa normal, talvez não seja, mas é comum, é corriqueira. Situações assim, eu acho que é difícil ter uma família que, sei lá, ou que não conhece ninguém, ou que tá realmente, né, ativamente envolvida, então é bem, É bem palpável isso. É legal que na minha casa, assim, além da minha madrasta, que eu creio assim que foi a pessoa que iniciou, mas dentro da minha casa, não ser minha esposa, eu sou o único, eu sou a única pessoa que vai para a igreja, né, que tem essa vida firmada com Deus. Mas assim, eu vejo que os valores dentro da minha casa mudaram. A gente começou a eliminar alguns palavrões que eram falados. Toda a refeição, a gente faz uma oração. Eles esperam as coisas de mim, entendeu? Tipo assim, eles vão sempre olhar para quem? Para o Luiz. Por quê? Porque o Luiz é uma pessoa que quer representar a Deus. Então, tipo assim, eu vou fazer alguma coisa, eles olham para mim, né? Então, cara, é muito legal ver isso, assim, o respeito que meu avô tem por mim hoje. Cara, é incrível, incrível, incrível. Bom, Gabriel quer falar alguma coisa só antes? Não, tranquilo. Tranquilo? Beleza. Bom, cara, muito interessante essa história. Eu não sabia disso, tá? A gente é primo, eu não tinha a mínima noção dessa história, tá? Só pra contar. O Luizinho era aquele meu primo que sempre que ele via, sabe aquela brincadeira que você faz, tipo, de quando a pessoa tá de costa, você pega e se ajoelha, assim, ela dá de bater o joelho num lugar assim? Não sei se vocês sabem como é. Tipo, o pessoal tá de pé, a pessoa vai lá e se ajoelha, assim, pra, tipo, bater com o joelho no. Tipo assim, você Ah, tá no sim. balcão. Aí o cara vai lá e se ajoelha pra você dar com o joelho no balcão. Aí eu lembro uma vez que eu tava assim, né? E eu tenho um problema na minha patela, né? Ele chegou por trás e fez uma. Nossa, cara, bateu na minha patela aqui. Fica à vontade de xingar, virei. Era quem era? Era o Luizinho que tava lá, né? Filha da mãe, cara. Ó, filha da mãe, não, não pode falar palavrão, enfim. Mas é. Cara, eu percebo assim uma mudança muito grande, claro, em você, desde que a gente conhece, né? Você mudou muito, né? E foi uma coisa assim bem impactante na sua vida. E, cara, a gente vê essa mudança, sempre vejo seus vídeos nas redes sociais, então dá para ver que realmente você virou uma pessoa extremamente comunicativa e que você tinha um outro perfil de vida, você quebrou um ciclo, começou um novo ciclo com Deus e a sua vida se mudou. De repente, cara, isso é realmente incrível, né? E agora, se me permitem, posso também contar a minha experiência também? Posso? Giovanni e Gabriel querem falar algo antes, alguma coisa? Tranquilo, Pode pode só contar. começar? Bom, eu vou ter que falar algumas coisas aqui também. Claro, eu vou ter que citar algumas coisas aqui que. Pra entender melhor o contexto, né? Então, assim, eu sempre fui aquela pessoa que sempre fui na igreja. Nunca fui aquele cara assim. Entrei dentro da igreja, tipo aquele cara que frequenta a igreja, aquele tio que frequenta a igreja, tipo, pega, vai embora, daqui 2 meses vai e volta, tipo esse tipo de pessoa. A mãe pede pra ir na missa, você vai na missa, assiste lá a missa e tal. E, bom, eu tava trabalhando na campanha eleitoral, né, eu tenho uma empresa de edição de vídeo, né, a Ikimora Edições, é o nome fantasia da empresa, né, então. Eu comecei a trabalhar em campanha, e o cara falou, não, vamos lá na minha igreja, tal, você tem perfil para trabalhar na PASCOM, né? Eu sou católico. Qual que é a sua religião, Luiz? Desculpa perguntar. Eu sou evangélico. Evangélico, mas tem alguma específica, universal? Não, não, nós somos Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, tá. E eu sou católico, né? Então, ele falou, ah, vamos lá comigo ali no Xingu, ali, né, na igreja Nossa Senhora Aparecida. Aí eu falei, não, tá bom, vamos lá. Cheguei lá a primeira vez, aí o que que eu fui servir? Eu fui servir na PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação. Então, a Pastoral da Comunicação, você trabalha com a comunicação da igreja. Nós estávamos numa pandemia, mais do que necessário, precisavam-se das câmeras para trazer transmissões às igrejas. Então, a gente foi com as câmeras, lá tinha, eles compraram câmeras profissionais, já desde 2018 eles tinham esse equipamento. Compramos as câmeras, levaram lá câmeras profissionais, comecei a aprender. Fernando, ele acabou engravidando a mulher dele, ele saiu da PASCOM por motivos de não ter mais tempo, até ter que dar tempo pra família. E eu continuei na PASCOM, né? E depois que ele saiu, eu falei assim, ah, cara, vou desistir, não tem, porra, não tem uma pessoa aqui que eu conheço em que voltar de Uber lá, falei, gente do céu. Aí eu lembro que no dia eu falei, ah, vou hoje, mas depois eu vou falar que não quero mais ir, né, lá na igreja. Aí eu lembro que o Juraci é um cara lá na igreja que ele é pedreiro. Ele sempre tá lá, ele é músico lá na igreja. Ele estacionou o carro e falou, cara, tal, né? Pô, você é um rapaz novo e tal. Aí eu falei pra, eu acho que eu vou sair, cara, porque, pô, não tenho amizade aqui, não tenho nada. Falei, cara, não saia, cara. Porra, a igreja precisa de voluntários. A igreja sempre precisa de gente. A igreja acho que ela nunca tá satisfeita com o que as pessoas têm, porque sempre tem muita atividade, sempre precisa de gente, né? As igrejas, os cultos, sempre precisa de mais pessoas. Beleza. continuei, e aí comecei a fazer amizade com o pessoal, a minha vida começou a melhorar e o meu ânimo começou a melhorar. O Giovanni me conhece há mais tempo, ele sabe muito bem que eu vivia num mundo de crise, né, Giovanni? Era uma vida diferenciada. Era uma vida diferenciada. Eu vivia uma situação assim, cara, eu pirava, eu viajava na maionese, eu tinha problema com depressão, tinha problema com autoestima, tinha problema com relacionado a todas essas coisas. Tá, comecei a melhorar. Começou o ano de 2021, isso foi mais... Quando eu entrei na Pascom foi mais ou menos setembro de 2020. Começou o ano de 2021, conheço quem? Ah, dá pra falar aqui agora, já passou faz muito tempo, conheci a Ingrid, né? A gente se conheceu na igreja, nós que somos católicos, na casa do Santo Deus Casamenteiro, Santo Antônio, né? Então a gente se conheceu lá e ela era uma prova de um milagre, né? Como o Luiz falou ali da questão do avô dele, ela também. Quando ela era criança, ela sofreu um acidente de carro grave, ela bateu a cabeça, tiveram que tirar o crânio dela, tiveram que levar ela de helicóptero. A mesma coisa ali do seu avô, foi um milagre, ela sobreviveu. E aquilo ali, e ela tinha assim, ela tinha tipo, o rosto cicatrizado, mas ela tinha uma vida normal. E ela, a mãe dela era devota de Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis para nós católicos. E ela era devota dessa santa, e aí curou ela, digamos assim, um milagre. Ela ficou viva, e ela tem uma qualidade de vida normal hoje, uma pessoa normal. Ficou careca quando era criança, sofreu muito com isso e tudo mais. Nós começamos a ter a nossa relação ali e tal, começamos a namorar 6 meses. Durante esse meio tempo, nosso vô morreu volando. Acho que o Luiz até chegou a fazer um discurso muito bonito no velório dele. Foi bem, bem impactante, né? E, bom, só que assim, nós éramos pessoas... Estava vendo ali que no começo eu falei, não, ela é a pessoa certa. Só que nesse meio tempo, a gente terminou, né? Terminei com muita raiva no coração. Nossa, queria gritar, Nossa, tava mal pra caramba. E nesse meio tempo, né, conheci o Gabriel, acho que foi nesse meio tempo, o Gabriel também, acabei conhecendo o Gabriel, ele aí fez parte com a gente aqui no Gimito, tava com raiva no coração, não tava entendendo direito, aí nesse meio tempo, eu que tava na Páscoa não queria mais ir, não, porque Deus não tá dando certo, aí meu vô da parte de mãe, meu vô Ademar da parte de mãe morreu também, perdi meus dois avôs no mesmo ano, então eu comecei a entrar em conflito com Deus, assim. E eu não entendia no começo, eu não entendia nada, aí comecei também nesse meio tempo também tava fazendo um pouco de terapia, comecei um tratamento, porque tá, eu tava surtando, e não tava dando nada certo, só perdendo gente, fora isso, perdi um monte de gente no 2021 por conta da pandemia. E aí eu comecei a orar, só que eu comecei a fazer diferente, em vez de pedir, vamos agradecer. Eu só pedia, eu não sabia agradecer, eu só pedia, eu não sabia o que era agradecer a Deus. E, cara, foi uma coisa assim, aí entra um pouco a minha fé, e aí eu não sei se realmente, se teve um fator humano pra isso, se foi um fator, né, que não é humano. Mas eu estava orando, na verdade eu gosto de meditar, respirar fundo 3 vezes, a gente até teve um podcast sobre terapias alternativas aqui, meditação, tudo. Nesse estado, veio uma força, uma voz, e falou assim, acalmaste teu coração, tudo vai dar certo. Eu escutei essa voz mais de uma vez, acalmasse teu coração, e deu um estado assim, tipo, de calma, de tranquilidade. Depois daquilo, eu comecei a ver, não, Deus não esqueceu de mim. Peraí. Eu senti alguma força diferente aí. Continuei indo na igreja, as coisas começaram a mudar, eu comecei a me sentir bem novamente, porque eu acho que antes da gente amar uma pessoa, a gente tem que amar a si próprio, né? E isso é um grande problema meu, que às vezes, né, por conta da autoestima, a gente, né, tava ali deprimido, então a gente tem que amar a si próprio. Isso foi uma das coisas que eu tava começando a entender muito, porque é isso que está, a gente não se ama, né? Muitas vezes eu tinha muito problema com a autoestima. Então Deus foi mudando isso na minha vida, sabe? E foi uma coisa assim que, cara, eu me sinto bem comigo mesmo hoje, me sinto feliz. Eu sei que por tanto que der e vier, Deus não é um garçom que vai te servir. Eu acho que essa não é uma coisa assim, que Deus não é um cara que vai vir um garçom, que vai chegar, ah, você quer isso? Toma pra você. Não, não é assim que funciona a fé das pessoas. Então eu vejo assim que pra mim, Deus agiu dessa forma, sabe? Ela agiu de uma forma de superação, uma forma que, ah, não me sentia bem comigo mesmo, nunca me senti bem comigo mesmo, né? Fazia algumas coisas pra me compensar, mas não sentia bem. E com isso Deus foi mudando a minha mentalidade, sabe? Se alguém quer falar alguma experiência, o Gabriel, o Giovanni. Ah, já que tá todo mundo falando. Não, eu não é sabido por todo mundo, meus amigos mais próximos, tá, Giovanni, a gente teve um dia uma conversa que a gente entrou no Discord para trocar ideia e do nada começou a falar sobre depressão. Não sei se o Giovanni lembra, foi até um dia de noite que a gente entrou e trocou ideia. E naquele dia eu tinha visto aquele filme da Pixar lá, o Soul, o cara que toca piano lá, que tem muito sobre reflexão da vida. Daí me fez lembrar sobre que eu tive depressão na época da minha vida. Foi, acho que 2018 eu tive. Também igual o Henrique, a autoestima era muito baixa. Eu nunca fui um jovem padrão, como falam, saca? Eu, diferente da maioria dos meus amigos, eu não gostava de sair. Eu sempre gostei mais de ficar em casa. Sempre gostei, pô, ver filme, ver série. Pô, curtia jogar videogame com meus amigos. Essa era a minha curtição. Eu tive uma época que eu fiz autoescola. Eu tenho até hoje esse problema, que eu tenho medo de dirigir, muito por conta do meu instrutor, que não era uma pessoa tranquila. Então, juntou muitos problemas que eu tive, autoestima, autoescola, e me travou. Eu fiquei com depressão, eu fiquei com tristeza. Falei, nada tá dando certo, nada tá dando certo. Daí, fiquei, e eu lembro que passou 2018, fiquei depressivo, eu caía de novo e voltava, caía de novo e voltava. Daí eu lembro muito que eu fiquei por um tempo vendo o Padre Reginaldo, o programa dele, que é Experiência de Deus. Eu sempre pegava a bênção todo dia, né? Porque eu tava desempregado, todo dia eu tava em casa, então eu via. E minha mãe sempre via também, ela que me chamou para ver junto. Então isso me ajudou muito. E depois teve um ano que eu comecei a ver as missas da Santa Chaga do Nosso Senhor Jesus. Daí eu acompanhei e foi naquele ano que parentes minha tia engravidou, que era um desejo muito, muito, muito grande dela. Daí, e ela me escolheu para ser padrinho dos meus afilhados. E isso mesmo antes deles nascerem. Daí eu lembro que uma época eu tava muito ruim, muito. Eu lembro que eu tava até aqui atrás mesmo, ajoelhado aqui, eu tenho essa imagem da santa, que é a que circula aqui no bairro. Ela tá aqui há mais tempo porque por causa da pandemia, mas ela tava aqui. Eu lembro que ela ficou aqui em casa no começo da pandemia, não saiu até agora. Até, né? Tipo, podia ter ficado na casa de qualquer pessoa, mas ficou aqui para eu rezar. Daí eu lembro que eu tava ali ajoelhado, rezando, tipo, pedindo, porra, tô acabado, tô destruído, triste. E eu já tinha descoberto que era gêmeos, né? Era dois piazinhos. E eu lembro de estar, assim, de olho fechado e nada ter ouvido alguma voz falar, ter sentido, tipo, alguma coisa puxar alguma coisa do meu lado. Eu não sei se é aquele negócio, naquele momento, né? Não sei se foi na minha cabeça que eu vi mais, tipo, uma criancinha de cada lado. Tipo, puxando minha camisa, me olhando, saca? Tipo, padrinho, padrinho. Desculpa. Daí eu lembrei disso aí. Isso me ajudou pra caralho, seguir em frente. Tipo, eu tenho duas crianças agora que é meus afilhados, cara. Então, eu não posso desistir. Isso me ajudou pra caralho. Bacana, bacana, Gabriel. Não, muito interessante, cara. E Deus tem formas diferentes, né, de agir para cada pessoa. Para mim e para você sentiu uma energia, eu também senti uma energia. E como você falou, é uma forma diferente para cada pessoa, cada cabeça é uma cabeça. Não, mas assim, como você comentou, eu tenho a minha Bíblia aqui do lado do meu quarto, né? E eu trabalho com a minha Bíblia, fica aqui do meu lado. Eu trabalho com edição de vídeo, então ela fica aqui do ladinho, né? A minha Bíblia. Eu já tentei ler ela inteira. E uma das coisas que eu percebo é que a gente também vê que na Bíblia também tem. A gente, às vezes, a gente fica muito difícil de compreender algumas coisas, inclusive no Velho Testamento, né? E a gente não entende. Parece que no Velho Testamento Deus era um cara. Ou um cara mais punk no negócio. Já pecou, paga, né? Então, como é que você vê isso? Explica essa questão aqui. Isso eu nunca entendi. Como assim foi o Deus do Velho e do Novo Testamento, cara? Como é que foi? Cara, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, cara. Sério, cara? Não, eu pensei assim porque, tipo, Javé, como eles comentam no Velho Testamento, é uma questão assim bem. Parece que ele é um Deus assim, mas digamos ser Deus, eu não vou falar Deus da ira, porque assim, só que o povo, Deus pecava, a gente entende que ele aplicava um castigo, aí o povo se convertia, depois voltava a pegar. Isso foi um ciclo, né? E então é uma questão que eu sempre reflito, sabe? Cara, a gente no começo foi muito confuso para mim, porque, pô, como que um Deus manda matar uma cidade inteira, cara, onde tem crianças, onde tem famílias E ele vai lá e fala pro povo de Israel, vai e mata todo mundo, até os animais. Aí você fica, meu Deus, o que, que esse Deus tem a ver com Jesus? Tipo, pô, Jesus é amor, ele é manso, ele é isso, ele é aquilo. Só que eu demorei para compreender isso. E eu entendi isso recentemente, através de uma ministração que teve de um homem muito conhecido, um homem muito dedicado a Deus. E ele traz algo que nos mostra a severidade de Deus no Novo Testamento. É, a gente pensa assim, será que Deus do Novo Testamento mata? O que, que vocês acham? Tipo assim, porque no Antigo Testamento ele mandou matar muitas pessoas. Mas o nosso Deus, você acha que eles matam? É, ele mata no Novo Testamento? Que você... É só uma pergunta só. Se Deus mata no Velho Testamento, isso é a pergunta? No Novo. No Novo, tá. É... Bom, pelo que eu vi, leio, não, né? É, o que eu tenho, assim, né, de, né, nessa questão, que eu sempre via, né, aquela associação que no Antigo teria a espada e no Novo teria a palavra, alguma associação assim, pelo que me lembro. Então, no Novo Testamento, nós temos algumas referências de homens que foram mortos pelo Espírito Santo. Cara, é doído. É, Ananias e Safira eram um casal que eles participavam da igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, que era conduzida por João, por Pedro, por Tiago, pelos apóstolos de Cristo. E a gente vai ver que tinha uma altura ali, isso está registrado em Atos, mais ou menos pelo capítulo 4 ali, eu posso até achar para vocês aqui. A gente vai ver que chegou uma altura que os irmãos que tinham mais dinheiro, eles vendiam as suas propriedades para doar esse dinheiro para a igreja, para que fosse repartido entre os pobres. E a Bíblia relata isso. E Ananias e Safira, eles fizeram a mesma coisa. Eles venderam a sua propriedade e deram o dinheiro para Pedro e para que fosse repartido entre os pobres. Só que eles combinaram, esse casal, de dar somente metade do dinheiro. Eles enganaram. Enganaram a igreja para quê? Simplesmente para que o nome deles aparecesse. Tipo assim, embora o valor fosse muito bom, mas eles mentiram. Eles mentiram dizendo, não, nós estamos dando a nossa propriedade. Mas eles mentiram. Então, assim, o que aconteceu com eles? Ambos caíram mortos, né? Primeiro o homem, depois a mulher. Eles caíram mortos, né? E aí a gente vai ver que diante de todos aqueles, achei aqui, ó. É Atos capítulo 4, verso 32. Vai falar assim, que não vou ler porque é bem grande aqui, mas aí vocês podem anotar. Primeiro que estão Ananias e Safira. Atos capítulo 4, para vocês lerem depois, e verso 32. Então ambos caíram mortos. Pô, daí a gente pensa, mas o Espírito Santo, a Bíblia vai falar, né? Mas o Espírito Santo matou alguém? Pô, como assim? Porque eles mentiram. E era algo muito importante naquela época. E a igreja, como ela precisava avançar, né, para que chegasse até nós hoje, o que aconteceu? A severidade de Deus era muito grande. Então, o temor daqueles irmãos foi muito grande. Pô, então eu não vou falhar com Deus. Então, assim, a graça que Jesus nos traz, ela é muito grande. Tanto é que a Bíblia vai dizer que o Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento, ela é a sombra do que há de vir. Então, assim, pensa comigo. Aqui tem uma luz aqui em cima da minha mão. E embaixo tem uma mesa, né, para quem está ouvindo. Então, nós temos uma luz que ilumina em cima, no meio do caminho a minha mão, e embaixo uma mesa. Para o Antigo Testamento, a gente via somente a sombra dessa mão aqui embaixo. O que que é isso? Eles só viam algo parecido do que realmente Deus era. Eles viam um reflexo ali, uma sombra. Nós não. A Bíblia vai nos dizer que nós não vemos mais a sombra, nós vemos a própria graça, o Jesus, o Espírito Santo que está conosco todos os dias. Então, assim, o povo do Antigo Testamento, Deus tinha uma maneira de tratar com eles. Ele era mais severo para que eles entendessem. Só que conosco, a mesma severidade que Deus tinha no Antigo Testamento, ele ainda tem com a gente. Por quê? Porque no último tempo, quando a gente estiver diante de Deus, a Bíblia fala que nós estaremos indesculpáveis, porque a graça que Jesus nos deu foi muito maior do que a graça do Antigo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento não tínhamos o Espírito Santo, Deus era um Deus mais justo. Você vê que ele era cheio de misericórdia. Por que que ele permitia que morressem muitas pessoas? Porque o propósito de Deus lá na frente era muito maior. Ou seja, Deus quando manda matar lá, manda matar todo mundo lá de vamos supor, de Jericó. Então ali, naquela circunstância, por que que aqueles homens tinham que morrer? Por que que Sodoma e Gomorra tinha que ser destruída por fogo? Porque o pecado era tão grande naquela sociedade, naquela cidade, que estava se espalhando e ia contaminar os próprios judeus e outras pessoas. Então, a consequência deles ficarem vivos ia ser muito maior futuramente, porque eles iam fazer que nem lá na Torre de Babel. Todos os homens estavam corrompidos, no tempo de Noé também, na Babilônia, todos os homens estavam corrompidos. Então, se Deus não acabasse com aquele povo, talvez o povo não ia ter sequência, não íamos chegar na sociedade que nós temos hoje. Então, o pecado ia tomar conta. Então, Deus ele mandava matar. Por quê? Pensando no bem futuro, para que hoje nós estivéssemos vivos, hoje nós tivéssemos, né, muitos conceitos morais que nós temos. E o Novo Testamento, Deus não manda matar em massa. Ele não vai fazer isso. Muito contrário, Jesus vai falar assim, olha, a lei fala olho por olho, né, dente por dente. Mas ele fala assim, ame ao teu próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que que Jesus quer nos ensinar? A graça de Deus, ou seja, o Espírito Santo, e eu vou falar sobre isso, sobre virtude, né? Se tiver tempo, não sei como é que nós estamos. Dá tempo de falar sobre virtude? Pode seguir. Tá, dá sim, pode seguir. Então tá. Eu anotei aqui sobre virtude, né? Em Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia vai dizer assim. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nessa passagem, Lucas, o escritor de Atos, ele está narrando a história da igreja primitiva. E Lucas, quando ele vai falar, ele está contando o que Jesus havia falado para os seus apóstolos. Ele fala assim, ó, vão para Jerusalém e esperem, porque do alto o Espírito Santo virá e ele vos revestirá de virtude. O que é isso, virtude? Eu pesquisei o significado de virtude, né? Também falando de graça, tudo isso. Virtude, isso é uma pesquisa do Google, pai dos burros aí. Isso é uma pesquisa simples, né? Mas ele tem um significado mais profundo. Mas um dicionário bíblico, né? Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Virtude é a disposição de um indivíduo praticar o bem. Ou seja, Deus te dá capacitação para você fazer o bem. Não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Então, ali, o que é virtude que o Espírito Santo nos daria quando Jesus derramasse o seu Espírito? A virtude é uma força capacitadora. Ou seja, nós não somos capazes de lidar com o pecado. Por isso que eu falei no começo. Ah, eu queria muito mudar de vida, mas eu não conseguia. Porque a gente, por nós mesmos, eu com a minha força, eu não consigo ser uma pessoa boa. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus para tomar atitudes boas, para permanecer em atitude constantemente fazendo bem. Porque é fácil fazer o bem uma vez. Mas seja constante para você ver como é difícil. Você não consegue. E aí o Espírito Santo vem para nos capacitar. Ele nos reveste de virtude. Virtude significa poder do Espírito. Então a graça de Deus no Novo Testamento, ela é assim. Eu vou te dar forças para você não pecar. Mas se você pecar, a Bíblia vai falar assim. Quando você ignora o sacrifício de Cristo, né? Você diz, ah, o sacrifício de Cristo não importa, o sangue de Cristo não importa para mim. Você está indisculpável diante de Deus. E nós, quando nós rejeitamos o que Cristo fez, a obra de salvação, a Bíblia vai nos dizer que nós somos culpados pela morte de Cristo, ou seja, nós somos assassinos. Por isso que a Bíblia vai falar, se você não me ajuda, você está me atrapalhando. Jesus fala, se você não me ajuda, você está contra mim. Então, assim, Antigo Testamento, Deus era severo. O Novo Testamento, Deus também é severo. Nós estamos fritos, lascados, se a gente não ter o sacrifício de Jesus como obra de salvação na nossa vida. Por quê? Nós vamos chegar diante de Deus e a gente vai ser culpado pela morte de Jesus. E pode ter certeza que a punição por um assassinato, porque nós vamos ser culpados do sangue dele, é muito grave. E talvez seja maior do que o Antigo Testamento. Então não é que Deus era bonzinho, era mal e agora ele é bonzinho. Não, Deus ele continua sendo justiça. Primeiramente ele é justiça, depois ele é amor. Então assim, Deus ele ama e ele olha o propósito. Ele vai ver muito além da gente. Então por que que, pô, Deus foi justo comigo porque eu estava nas drogas e ele fez isso com meu avô? Nossa, como Deus é mau. Não, pera, olha isso, depois de 3 anos que eu fui entender, né? Deus, ele é um Deus sábio. Então, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. E a gente tem que responder diante de Deus, e agora é muito mais sério. Porque se a gente não corresponder com a graça de Deus, a nossa responsabilidade será muito mais grave. E aí, o que acontece? Aí a gente vai ser merecedor do fogo do inferno. Então, Deus ainda é justo. Deus ainda condena o pecado. Pesado, né? Pesado, pesado. Bom, essa questão que você falou do... Posso, quer perguntar alguma coisa, pessoal, antes? Gabriel, Giovanni? Pode ir em frente. Pode ir em frente. Gabriel também? Beleza. Eu ia te perguntar uma coisa sobre essa questão do pecado. Pecado, assim, digamos, quando você peca... Existe pecado maior, existe pecado menor para Deus ou não? Isso é uma questão também que ou tudo é pecado quando você peca. Deus não diferencia pecado. Assim, uhum. A gente pensa, por exemplo, assim, vamos supor, o Henrique virou um grande homem, seminarista, alguém muito importante do estudo. Aí fala assim, o Henrique pecou. O que as pessoas vão pensar? Que ele pegou uma mulher, que ele, né, traiu, adulterou, fez sexo com alguém. Todo mundo pensa que pecado é traição e envolve o sexo. Só que a Bíblia não fala disso. É claro que quem adultera, quem, né, pratica a imoralidade sexual, a Bíblia vai dizer assim que quando a gente pratica imoralidade sexual, a gente está, além de fazer mal para a nossa alma, a gente está fazendo mal para o nosso corpo. Porque o corpo, ele que está sendo alimentado, né, a carne. Então, assim... O pecado não se trata somente de, né, imoralidade sexual. De, eu vou satisfazer a minha carne de várias maneiras, né, vou realmente me prostituir, fazer... Não, pecado não é só isso. O pecado é tudo aquilo, hamartia, né, o significado de pecado no hebraico significa errar o alvo. Qual é o alvo da nossa vida? É Cristo. Então, toda vez que eu erro o alvo, ou seja, tudo aquilo que me afasta de Deus, é pecado. Vamos lá, jogar bola é pecado? Claro que não, né? Vamos lá, jogar videogame é pecado? Claro que não. Mas, se eu jogar mais bola, né, do que eu amo a Deus, se torna pecado, se torna um vício. Né? Vamos lá, se às vezes eu jogo tanto videogame e eu deixo de me dedicar a Deus, isso se torna um pecado. Por quê? Porque Deus tem que ser a prioridade. O que a Bíblia vai dizer? Mateus capítulo 5, verso 33, se eu não me engano. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33, se eu não me engano. Pois eu acho. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, prioridade é Deus. Hamartia, pecado, é errar o alvo. Quando a gente erra o alvo, a gente deixa de acertar o alvo, a gente comete pecado. Então, nem tudo é pecado. Não é errado a gente sair, não é errado a gente se divertir. Mas, toda vez que a gente deixa de pôr Deus como prioridade, tipo assim, por que que eu vou sair com o Henrique, com vocês, numa festa? Eu vou sair pra ficar doidão e, cara, que se lasque o dia de amanhã. Opa, peraí. Não, eu agora vou com outro pensamento. Por que que eu vou sair com o Giovanni, com o Gabriel e com o Henrique? A gente vai sair pra curtir junto, mas também para fazer coisas boas. Pô, vamos falar de Deus. Vamos se divertir, vamos comer uma pizza, vamos dar um rolê legal, vamos dar um rolê de carro, vamos lá em Curitiba, mas vamos falar coisas boas, vamos fazer coisas boas. O quê? Focando no alvo. Então, assim, a pior coisa que tem para você falar, a pior coisa, né? E é um assunto delicado, é você falar de pecado. Porque a igreja, para as pessoas, assim, a igreja só aponta pecado, Mas o pecado é um assunto muito, muito delicado e que toma tempo. Mas você entendeu mais ou menos, né? Tipo, tudo aquilo que você toma o lugar de Deus se torna errado, né? Tipo assim, sou mais viciado numa coisa do que, às vezes, mesmo orar de vez em quando. Assim, passo um dia inteiro no celular e à noite não dobro nem meu joelho para agradecer a Deus. Sim. Deus não é a tua prioridade. Não, com certeza, concordo plenamente com você, mas assim, eu brinco assim que as pessoas acham que é tipo carteira de motorista, ó, você tem 21 pontos, ó, se você cometeu aquele pecado ali, você vai cortar 10 pontos, aí Deus vai chegar lá, vai somar teus pontos lá, dependendo, você não vai entrar no céu, né, mas a gente brinca, né, mas realmente, né, é bem impactante isso que você comentou, né, e você comentou, não tem nada de errado, né, você jogar um videogame, né, jogar bola, desde que você coloque Deus em primeiro lugar, né? E acho que isso é bem interessante que você comentou. E queria perguntar outra questão também. Se vocês quiserem perguntar, Gabriel Giovanni, fique à vontade, tá? Tô aqui fazendo minhas perguntinhas. E em relação, assim, por exemplo, a gente tem a questão da palavra, quando a gente começa a ler, por exemplo, o livro de Lucas, né? Saber que Jesus escolheu sofrer por nós, né? E que ele sofreu tudo aquilo por nós. E quando você vê, teve até uma exposição no Shopping Paládio uma vez, que aí mostrou as réplicas de o manto, eles fizeram tipo as réplicas dos equipamentos, aqueles equipamentos medievais que faziam para machucar as pessoas. E realmente, se você olhar tudo aquilo, você vê assim que uma pessoa humana não seria capaz de aguentar tão atrocidade que foi a pregação na cruz, né? E você vê que Jesus, ele sofreu por todos nós, né? E assim, é uma questão assim que, digamos assim, ele escolheu sofrer por todos nós. E a gente, será que se hoje tivesse um outro Jesus, tô supondo uma situação hipotética aqui, tá? Será que seria bem visto novamente? Será que a história se repetiria igual antigamente? O que você acha disso? Cara, não sei se já quer entrar naquele tema que a gente comentou antes dos jovens, né? A gente quer comentar dos jovens e a igreja. Aham. Né? Tá. Essa eu tinha preparado para um momento capcioso, mas. Você que sabe, quer responder a primeira do jovem? Porque vai englobar tudo isso aí, mas eu acho que eu posso fazer um contexto antes aí. Tá, beleza. Você pode falar. Então, assim. Cara, eu vejo pela minha vida, simplesmente por você falar o nome de Deus, as pessoas te olham diferentes. Não é fácil você falar o nome de Deus. Do mesmo jeito que tem 50 pessoas que gostam de ouvir, tem 50 que não gostam de ouvir o nome de Deus. Uma vez eu fui numa empresa, e isso é um testemunho, cheguei numa empresa muito rica, falei pro rapaz, eu posso fazer uma oração? Falei, bem assim, bem doidão. Cara, deu uma vontade de orar ali. Eu falei, eu posso fazer uma oração com todos os funcionários? Um escritório bem grande ali. Ele olhou bem pra minha cara e falou assim, não pode. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não se preocupe, né? Aí, a gente tava na pandemia naquela época, né? E, cara, eu com aquele desejo de orar, meu coração, sabe? Tipo assim, aquela vontade, faça uma oração por eles. Na galera ali, levamos uma palavra, mesmo que nem eu fiz no velório do nosso viso ali, pega, lê um versículo da Bíblia e faz uma oração, pede a Deus que abençoe as pessoas, fala coisas boas, atrai o espiritual para sua vida, né? E aí, ele falou que não. Cara, passou um tempo, ele morreu, cara. Um cara novo, cara. E eu comecei a pensar, pensei comigo, falei, meu Deus, e se eu não tivesse oferecido aquela oração? Como que ia ficar a minha consciência? Porque se eu sabia que Deus estava falando comigo, o Espírito Santo falou, faça uma oração, e eu não falasse para ele, eu não oferecesse para ele, e depois ele viesse a morrer, a falecer, como que ia ficar a minha cabeça? Tipo assim, pô, o cara, entendeu? Você não ofereceu Jesus para ele, você se calou diante dele. E ele, né, podia ter aceitado. Mas hoje eu tô com a consciência limpa em relação à morte dele. Porque eu ofereci a oração. E ele não aceitou. Talvez por causa do trabalho, ele não podia orar naquele momento com todo mundo. Mas ele podia me responder diferente. Podia dizer, cara, a gente não pode orar agora por causa do serviço, mas se você quiser orar por mim, né? Tipo assim, uma oração, cara. Você leva uma palavra, o cara fechou o coração e disse que não. Então, é muito difícil falar o nome de Deus hoje em dia. e vêm leis e vão vir por aí, e isso se trata do apocalipse, do fim dos tempos, eu não preciso falar sobre isso, porque é um tema que nem ninguém tem uma resposta certa do que vai acontecer no último dia. Para você ter uma ideia, são 16 visões do apocalipse, e três delas são mais fortes, né? Pré-tribulacionista, pós, mas isso não importa. Então, assim, tudo está sendo preparado para os últimos dias, Henrique. E a Bíblia vai dizer, em João capítulo 5, Cristo, ele diz assim para os fariseus: eu vim em meu nome, e vocês não me receberam. Porém, virá outro em seu próprio nome, e estes vocês vão receber. Quem virá em seu próprio nome? Essa é a pergunta. É o anticristo, é o homem da perdição. Ou seja, tudo que é errado vai se tornar certo na sociedade. Tudo que a gente conhece como pecado, lendo a palavra de Deus, vai se tornar como certo. Ou seja, o que vai acontecer logo, logo? Homens vão ser adorados. A gente vai, o mundo ele vai colocar homens em tronos, vai falar, esse é o grande Deus, né? O anticristo, ele vai se revelar sendo Deus. Então, tudo vai sendo moldado, sendo preparado para que Jesus não entre mais no coração das pessoas e que o anticristo seja revelado. Então, hoje em dia, para você falar de Deus é muito, muito, muito difícil. E vai vir leis que daqui a pouco você não vai poder expressar sua opinião publicamente. Sabia disso? Que logo você não vai poder falar de religião publicamente, porque é um assédio, né? Cara, é um absurdo isso. A gente tem que se calar muitas vezes. Então, se Cristo viesse à Terra hoje, meu amigo, muitos iriam aceitar, mas ele seria crucificado de novo. Com certeza eles iam ter ele como uma abominação, porque, cara, tudo que é errado é certo hoje em dia. Daqui a pouco vai ser certo um pai fazer sexo com a filha, cara. Essa é a ideia de muitos, né, pensadores feministas. E isso, a criança daqui a pouco, ela pode fazer sexo com outra criança. Essa é a ideia deles, porque ela tem que se conhecer sexualmente. Cara, que visão é essa? Que visão é essa que apoia a pornografia? Cara, não tem lógica, entendeu? Você apoiar o abuso, não tem lógica. Você não está dando liberdade, você está tirando o futuro de uma criança, né? Aquela liberdade dela ser alguém. E outro caso agora, de pessoa... contei um caso que um cara não recebeu a oração. Engraçado, né? Não estou espiritualizando, assim, mas o cara morreu mesmo. O cara morreu, não quero falar o nome da empresa, ele morreu mesmo. E ele tinha muito dinheiro, era um cara... Cara, ele era um gerentão lá. E outro caso, era um argentino. Ele era usuário de droga e eu usava droga. Na verdade, eu não cheguei a usar droga com ele na minha adolescência. Mas quando eu conhecia ele, eu estava no mundo das drogas. E esse cara ficou muito doente. Ele tinha câncer no fígado. E eu me converti e a gente continuou sendo amigo. E ele teve que parar de usar drogas por causa dos medicamentos. Ele parou de beber. Ele se tornou uma pessoa muito boa, cara. Foi muito legal, assim, a pessoa que ele se tornou. Era muito legal conversar com ele. Era um argentino muito inteligente. E, cara, eu comecei a ir na casa dele, visitei ele. E eu levava esse livro aqui para ele. A gente fazia o discipulado. É um livro, é um guia de discipulado da nossa igreja. Ele vai falar sobre preceitos básicos, assim, de Jesus. Quem é Jesus? Ele traz vários títulos aqui, ó. Quem é Jesus, a criação, o pecado, o plano de Deus. E eu comecei a levar esse estudo na casa dele. E eu fiz umas 4 aulas com ele. E entrou a pandemia. No que entrou a pandemia, ele não gostava muito de visita por causa do câncer, ele tinha medo. Mas ele aceitava que eu fosse na casa dele. Tipo assim, eu era uma das únicas pessoas que entrava na casa dele. E ele era sozinho e tal, né? Não tinha ninguém. E fazia um mês já que eu não ia na casa dele. Cara, o Espírito Santo falou comigo assim, vai visitar ele. E eu, meu Deus, né? Eu não quero sair hoje de casa, né? Eu falei, hoje eu não quero, tô cansado, trabalhei a semana inteira. Vai visitar ele. Negócio na cabeça. Fui visitar ele. Fiz uma oração por ele, ele aceitou. Eu falei, você confessa Jesus como teu Salvador? Ele, eu confesso, eu aceito Jesus como meu Salvador. Deu uma semana, ele morreu. Então, cara, eu vi minha consciência de novo. Falei, olha minha consciência. E se eu não fosse lá? Entendeu? Então, a gente não olha para esse lado de que o Espírito Santo está dentro de nós. E Deus, ele quer falar com as pessoas cegas no último dia. Ele quer dar visões. pra gente. E daqui a pouco a gente fala, então, sobre os jovens, daí eu termino de concluir sobre as pessoas nos últimos dias, né? E não, como eles não aceitariam a Deus, né? Tranquilo, tranquilo. A gente já tá quase batendo uma hora aqui. Eu vou fazer mais algumas perguntas. Eu vou abrir agora se Giovanni e Gabriel querem fazer alguma pergunta. Só antes, me mostra o livro de novo, que é Guia. Desculpa, o nome do livro é Guia de da Discipulado. Discipulado. Tá, beleza. Vou dar uma pesquisada depois. Questões básicas. Aí, da fé cristã. É legal. Sim. É, não, bem, bem interessante isso. Momento capcioso. Então, esse é a vinheta do nosso momento capcioso, tá? A gente sempre faz uma perguntinha capciosa pro convidado. Mas, assim, eu já tinha tratado com ele qual seria a pergunta capciosa, tá? E a pergunta capciosa é, na verdade, assim, o que que aconteceu? É, até uma questão muito importante que você falou agora há pouco, que até foi uma questão que eu refleti nessa pergunta, você falou, o certo, a bandidolatria, que a gente pode dizer assim, a gente idolatra bandidos, a gente idolatra pessoas que não fazem, pessoas, caras que vão lá e cantam músicas vulgares, e as pessoas acham normal isso, as pessoas acham certo, e o jovem acha certo isso, como você falou. Isso na nossa visão, até para nós que aqui, Gabriel, Giovanni, todo mundo nasceu na década de 90, no finalzinho da década de 90, acredito eu. Hoje o Gabriel nasceu? 2000. Gabriel não nasceu nos anos 90, não. Nos anos 90 2000. não, mas assim, eu e o Giovanni 98, né, Giovanni? Luiz Isso. também? 2000, cara. 2000, 2000? caralho. 2000. 2000, então, a gente nasceu em 98, mas pra gente que, por exemplo, pelo que eu percebi, assim, da família do Dr. Giovanni também, são umas famílias de pessoas mais, assim, de dentro do perfil conservadores. Então, pra gente, cara, é totalmente errado. É, tipo, errado. Nós, a gente não consegue imaginar que, como você falou ali, que os jovens, que é certo, como você falou, parece que agora tá ficando certo o pai fazer sexo com a filha, crianças fazerem sexo, e é uma inversão de valores muito grande que acontece. Quando a minha igreja aqui do meu bairro, ela não tem muitos jovens ativos, a Capela Cristo Rei. E sempre que eu vou lá, é sempre as mesmas senhorinhas que estão na igreja, sabe? É, o mesmo grupinho de senhorinhas está na igreja. E é muito engraçado isso, porque cada vez diminui a senhorinha, né? As senhorinhas estão indo, né? E não tem jovem na igreja. Só que agora, quando eu conheci, por exemplo, não queria citar de novo, mas assim, vou citar por questão de exemplo, quando eu fui na paróquia Santo Antônio, lá na época, lá na Ingre, era uma igreja repleta de jovens, com um grupo de jovens bem ativos, com associações de jovens, e eu fiquei impressionado com aquilo, porque era difícil imaginar um lugar tão grande com jovens, né? Então, assim, eu percebo que depende muito do lugar, depende muito do local ali, você tem um grupo de jovens muito forte, mas nem que a gente fala, renovação carismática, né? Nós católicos chamamos, né? Então, eu não, assim, é uma pergunta que se debater, porque às vezes a gente vê que, por exemplo, você é um cara que, né, mudou de vida, mas a gente percebe que, eu percebo que cada vez mais os jovens estão deixando menos de ir na igreja e tendo mais essa inversão de valores. Queria saber a sua opinião e também a opinião do Giovanni e do Gabriel em seguida. É tipo aquele mendigo lá, né, que ficou com a mulher lá e tal. O cara ficou famoso, cara. O cara foi Sim. idolatrado né? Então, assim, e parte de quem é isso? Parte da juventude, das redes sociais. E deixando bem claro, não quis dizer que é certo os pais fazerem misericórdia, né? Sexo com os filhos, mas o que eu quis dizer, na verdade, é o seguinte, é que eles estão puxando muito esses valores para ser algo mais comum. Né? Até mesmo a questão de estupro, de relação sexual entre parentes, é muito falado sobre isso e entre linhas. A gente vai ver que muitos movimentos eles querem amenizar pessoas desse tipo. Por exemplo, uma pessoa que, né, vai lá, faz abuso, ele tem distúrbio mental. Então, opa, ele não é uma pessoa normal, ele pode ser, né, pode ser deixar de lado ali, né, não precisa receber a condenação pelo seu erro. E isso abre brechas, né? Se você facilita que uma pessoa que deveria ser muitas vezes condenado, né, por um estupro ou algo, se você facilita falando que esse cara tem distúrbio mental, você está abrindo brechas para que outras pessoas cometam esse erro, tendo a segurança de serem protegidos de repente por um futuro Estado, né, um governo que o mundo tem caminhado por caminhos largos, passos largos para o mal. E os jovens, infelizmente, estão nessa. Mas, né, crendo que o propósito de hoje é falar um pouco também de Deus, eu trouxe conselhos bíblicos para os nós jovens. O que que a Bíblia fala de jovem? né? E a Bíblia fala que eu achei vários textos que eu gostei muito, e eu trouxe os que eu mais gosto sobre a Bíblia falando diretamente para os jovens, a mocidade, né? Que é a nossa nosso tempo de força, que a Bíblia diz. Primeiramente, né, João, 1 João, capítulo 2, verso 14, diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, João, ele vai falar assim: olha, eu escrevi para os jovens, ele está falando da carta, da epístola dele, porque vocês são fortes. Nós, jovens, somos fortes. Nós temos hoje a opção de escolher o que fazer com a nossa vida. E nós temos muita pegada para trabalhar, lutar por aquilo que nós queremos. Então, eu particularmente, eu vejo a responsabilidade que Deus colocou na minha mão. Eu administro a empresa da minha família. Não vou falar na parte de administração, porque tem o financeiro e tal. Mas uma gerência muito forte, desde a parte de venda. Eu sou o RH da empresa, eu que cuido dos funcionários, eu que peço, compro e vendo material. Então, tudo cai sobre a minha responsabilidade. E eu, pela minha idade, o momento que eu passo na minha vida, eu tenho força para trabalhar muito e escolher fazer as coisas que eu quero. Então, a Bíblia está dizendo assim, ó, eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. E aqui ele nos ensina, como que a gente vence o maligno? Quem que é o maligno? O diabo. Como que a gente vence o adversário? Com a palavra de Deus. E lá em Salmo 119 vai nos dar essa resposta. Salmo 119, e verso 9, diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando, né, uma pergunta: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, a palavra de Deus. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual que é o nosso papel como jovem? Esconder a palavra de Deus em nosso coração. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Os jovens não estão interessados na palavra de Deus. É muito mais fácil a gente ficar horas e horas ouvindo pessoas que nos influenciam praticamente para nada. A gente vê quantos influencers aí falando de financeiro, né, de dinheiro e tal. Mas pensa comigo, o tempo que muitos jovens já gastaram estudando sobre isso e nunca levaram a nada, muitos levaram até a falência, eles não poderiam trabalhar dignamente, né? E daqui a pouco vai faltar mão de obra, porque os jovens não querem trabalhar. Eles não querem compromisso com nada. Não se fala hoje em dia de um jovem casar e constituir uma família. Eu não falo mais disso. Então, os jovens, eles não guardam a palavra de Deus no coração, porque a palavra de Deus, ela é dura. Ela vai dizer assim: trabalhe. Não seja preguiçoso, acorde cedo. A palavra de Deus vai falar assim: renuncie os prazeres da carne, né? E vá à luta. E é difícil. Então, os jovens não querem compromisso com a palavra de Deus. E outro versículo que fala dos jovens está lá em Eclesiastes, capítulo 12, que é muito conhecido, que diz assim: ó, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade ou no dia da tua juventude, né? Para que não venha os maus dias e diga: não tenho nele alegria ou contentamento. O que isso quer dizer? A Bíblia está falando assim, ó, busca a Deus no dia da tua juventude. O que está acontecendo com os jovens de hoje? Eles estão vivendo e aproveitando, né, o máximo que dá, e dizem assim, pensam consigo mesmo. E eu pensava assim: quando eu ficar mais velho, eu vou mudar de vida. Eu vou ter uma família, vou seguir um caminho, vou ser um trabalhador. E é isso que os jovens de hoje em dia pensam. Ah, quando eu ficar mais velho, eu mudo. Então, assim, a Bíblia não fala isso. Ela fala assim, ó, busca a Deus no dia da tua juventude, porque vai vir os maus dias, ou seja, a tua velhice, e você não vai ter mais alegria em Deus. Então, a Bíblia fala para nós trabalhar e buscar a Deus. E por último, já finalizando, prometo que não vou falar mais nada, 1 João, capítulo 5, versos 5 até o 9, diz assim: Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, ou sejam sujeitos aos mais velhos. Isso não acontece com jovens, né? Ser sujeito ao mais velho, ser submisso. E sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois. E agora ele vai falar de depressão. Olha que interessante. debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então descanse debaixo da mão de Deus. 7 diz assim, ó, agora vai falar sobre depressão. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o que acontece com os jovens de hoje em dia? Não querem trabalhar? Infelizmente, a gente quer dinheiro fácil, a gente quer status, a gente quer uma coisa que não existe, porque isso é uma ilusão e é passageiro. Se a gente conseguir, né, um dia ter tudo que a gente quer, vai passar também. Mas a Bíblia nos dá um conselho. Sejam humildes aos mais velhos, sejam sujeitos. O que, que é isso? Escuta os pais. Que jovem hoje que escuta seu pai? Muito pelo contrário. A gente ignora, né? E eu vejo o Gabriel, eu tenho certeza que o Gabriel tem um grande respeito pela mãe dele. Só de olhar para ele aí, dá para ver que é o filho querido porque obedece à mãe. Dá para ver no Henrique, quem não conhece? Eu não conheço o Giovanni, não vi ele ainda. Só se eu ver uma foto eu já digo já. Mas assim, dá para ver o Gabriel, o Henrique, são pessoas que respeitam os pais. Então a Bíblia vai dizer assim, ó, se revistam de humildade, sejam sujeitos, porque Deus dá graça aos humildes, mas ele rejeita os soberbos, aquele cara que fala, eu posso, eu tenho, eu consigo. Nós não somos nada sem Deus, nós não conseguimos. E a Bíblia vai nos dar vários conselhos. Põe na mão de Deus a tua ansiedade, porque ele cuida de nós. Amém? Amém, amém. Alguém quer complementar alguma coisa que ele falou, gente? Só antes de a gente encerrar? Tá certinho, Giovanni? Quer você falar alguma coisa? Cara, show de bola, é realmente bom. Isso. Isso, ó, como uma pessoa que estuda negócios, né? Isso é bem atual porque a gente vive num mundo de estímulo. Né? E esses estímulos todos vêm através de algoritmo. Então, assim, esses algoritmos eles são feitos para você tornar uma pessoa refém daquilo que gera retorno financeiro para quem está fazendo. Então, não importa questões de moralidade, se tem algum valor ali que está sendo desrespeitado, nada disso importa. O que importa é se esse estímulo está trazendo retorno. E acabou. Então, e acaba gerando essas, né, todas essas questões. Então, você querer viver num famoso castelo de areia, começa a se importar com coisas que não levam a nada. Você começa a querer ter uma vida que não existe, que é uma vida de mentira. E aí acaba ocasionando essa situação que a gente está hoje. Com certeza, com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer o Luiz hoje por estar participando aqui. Também queria falar algumas coisas também, antes de encerrar, que eu comentei, né, que eu passei por um período bem complicado na minha vida. E foi graças ao Gabriel e ao Giovanni que... Cara, só tenho a dizer gratidão pra vocês dois, porque o Schmito, na época que eu tava ruim, né, eu fiquei mal ali naquele período da metade do ano até o fim do ano ali de 2021. Cara, foi esse podcast que fez a mudança, né, que me manteve, assim, em um momento de crise, a gente poder conversar, descontrair. Então, gratidão, Gabriel, gratidão, Giovanni, porque realmente, cara, vocês são top, vocês são, cara, são pessoas muito, são meus amigos, a gente se zoa, a gente brinca, mas a gente é amigo, cara. Então, gratidão realmente, cara, porque vocês me ajudaram a passar por um momento muito conturbado na minha vida. Bom, esse foi um papo bem diferente do que a gente está acostumado a ter. Bem diferente mesmo. Podcast passado a gente tá falando sobre RPG de mesa. Você sabe o que é RPG de mesa, Luiz? Não. É um jogo que tem um mestre, e aí ele tem que dar pros jogadores, é um jogo narrado, é bem, bem divertido, a gente joga, né? Então, cada podcast a gente recebe um convidado diferente. Bom, no próximo domingo é Dia dos Namorados. E Dia dos Namorados a gente vai receber o Lontrax, a princípio, né? Eu vou confirmar com ele, porque não tinha me atentado que é Dia dos Namorados, dia 11 ou dia 12? É dia 12. Dia 12 é Dia dos Namorados. Então a gente vai receber o Lontrax. O Lontrax é um músico, tá? Ele canta, ele tem até um álbum de música cristã, ele tem bem interessante isso, ele canta com bastante estilo de música, ele tem um álbum de música cristã. No dia 19, também às 8h30 da noite, vai ser no dia 12, o Lontrax. Dia 19, às 8h30, a gente recebe a Amy para falar sobre recursos humanos, aí quem tá precisando de emprego, um podcast bem interessante também sobre recursos humanos. Bom, no dia 26 eu estou vendo também, já com o pessoal do Balde Galáctico, juntamente com o pessoal ali da Caixinha Quântica, um podcast sobre Stranger Things, sobre coisas estranhas aí, já que a série está fazendo muito sucesso, a gente também vai ter um podcast sobre Stranger Things. E também vamos ter o nosso especial em breve também, ainda vou confirmar as datas, o nosso especial de tempos de faculdade, né? Esse especial aí que vai reunir os nossos colegas de faculdade, né? Fora isso, a gente também vai, com certeza, mais para frente, trazer mais vezes o Luiz aqui para conversar com a gente. Eu ainda tenho algumas pessoas de religião que eu quero trazer. Tem a Vaviane, tem a Gabriela, que são pessoas também que são ligadas a Deus, são também bem ativos nas redes sociais, também falando sobre Deus. E é isso, então, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Falou!